Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. É um prazer hoje estar com o meu grande amigo, Vítor Teixeira, que está de regresso a Macau. Boa noite, Vítor. Boa noite. O Vítor Teixeira, que muitos em Macau conhecem, ele passou por aqui algum tempo da sua vida, a vinda dele a Macau tem sido felizmente recorrente. O Vítor, que é historiador, tem trabalhado na área aqui na Universidade da História da Arte, arte, crítica da arte e apreciação da arte, tem feito um trabalho maravilhoso. É um prazer ter-te contigo, Vítor, no nosso programa. Obrigado, o prazer é meu, sempre bom voltar a Macau. Macau nunca se esquece, como dizia, no dia 20 de dezembro de 2015, a Macau regressa-se sempre. Foi uma conversa que tivemos no parque de estacionamento com um jornalista, que não vou aqui referir, que encontramos fortuitamente e que disse que, precisamente isso, a Macau regressa-se sempre. E foi assim uma frase, naquela tarde de sol, antes de partir no dia do handover, da comemoração, precisamente, foi o meu handover, mas sempre com um pé cá em Macau. Estás extremamente ligado a Macau. Eu, por exemplo, quando te ouço contar histórias sobre Macau, quando tu falas com conhecimento e com grande acuidade de Macau, da parte histórica de Macau, dos seus aspectos mais emblemáticos, falas sempre com grande paixão, grande conhecimento de causa, mas também com grande emoção. Porquê? De onde é que vem essa tua ligação a Macau? Eu sempre gostei muito da Ásia, sempre gostei do conhecimento, sempre gostei da história, gostei naturalmente de Portugal, gosto de Portugal e gosto particularmente deste pequeno encontro de culturas, deste milagre da história que é Macau. Para secar velas, para secar mantimentos e bolos ao sol, nós por aqui fomos ficando desde 1513, pronto, basicamente, quando o Jorge Álvares, por motivos mais tristes, teve que ir à terra para enterrar um filho. Mas, de qualquer forma, acho muito curioso precisamente esta longa permanência dos portugueses, que foram ficando mais um bocadinho, ajeita daqui, ajeita dacolá, e estou eu aqui, estamos nós aqui, e de facto atrai-me de sobremaneira esta peculiar identidade que Macau tem, que apesar de ser em muitos aspectos por vezes repulsiva, ou para muita gente ser confusa, ou à primeira impressão, no soco da barriga que é a cidade, ao chegar-se aqui a primeira vez, que até tem muitas vezes, nunca aconteceu comigo, mas algumas pessoas têm essa rejeição, mas se nós mergulharmos em Macau, se nós lentamente nos deixamos embalar por Macau, com Macau, é como um tango. Macau só nos dá a rosa. Nós pegamos na rosa, fazemos a vez da mulher, e Macau depois embala-nos. E depois, mesmo que partamos, o bilhete ida e volta está sempre presente e é sempre aquela, o farol da guia está sempre a iluminar-nos o quarto e a cabeça e a vida. E Macau tem essa, é uma clepsidra, como o Camilo Pessanha também, na sua obra maior, é uma clepsidra eterna, intemporal, um círculo que não se desfaz. Eu sei que para muita gente é poluição, é barulho, mas Macau é uma porta da China, é uma porta do mundo, é talvez uma das invenções mais incríveis, sem querer, até milagrosas, da história do homem. E até se nós falamos muitas vezes numa globalização até mais positiva, se nos lembrássemos de Macau como uma terra de simbiose, como uma terra de amor aos pedacinhos, ou amor e os dedinhos do pé, como dizia a obra do Sena Fernandes, Macau é precisamente essa relação. E quando nos lembramos do 24 de junho de 1622, que é sempre aquele momento que eu recordo, em que um punhado de bravos portugueses derrotam uma miríade de holandeses com um tiro e com muita fezada, com landins de Moçambique, macaenses, meia dúzia de portugueses, alguns chineses que, enfim, empunharam a nossa bandeira também. Eu sei, isto não é patriotismo nem patrioteirismo, é simplesmente gostar de uma terra. Por acaso sou português e era a bandeira que estava cá e por cá esteve, sem colonialismos, sem saudosismos, sem revivalismos excessivos, mas de facto, e acho que toda a gente sabe isso, ou pelo menos quando me encontra aqui, que eu gosto muito de Macau. Provavelmente gosto mais de Macau do que da minha terra, mas não digam isto a ninguém. Deixem-me-nos embalar pela música, primeira música que escolheste, Heaven, dos Talking Heads. Ouvimos Heaven, dos Talking Heads, curiosamente uma das músicas que mais marca a minha vida. Eu escrevi a minha biografia sobre o David Byrne em 1998 e fiquei grande amigo do David. O David passou a ser um convidado frequente da minha casa e, curiosamente, quando a Valéria estava grávida da Evan, que viria a ser a Evan, o David Byrne, num concerto no Porto, ofereceu-lhe, dedicou-lhe a música Heaven, esta música que ouvimos, e daí o nome da minha primeira filha ser Heaven. Certamente não foi por isso que escolheste esta música. É uma música que diz muito a muitos de nós. Porquê é que a escolheste? Curiosamente estava nesse concerto, porque estive em todos os concertos do David Byrne, no Porto, pelo menos. E eu gosto muito de Talking Heads desde que me conheço, quase. Ainda hoje dizia aos meus alunos que na atmosfera do gótico ou do punk, da música alternativa dos anos 80, que eu gostava, sem dúvida, o meu toque do telemóvel é o Love Tears Apart, do Joy Division, por exemplo, que é uma música que me causa ainda hoje arrepios. Aquela potência musical dessa banda é incrível. Mas eu gostava particularmente do arco-íris, do sentido colorido, daquela paleta de cores, de músicas, de imagens, que são os Talking Heads, que são quase como uma inversão de tendência, mas com uma qualidade rítmica global, polifónica. Ele recupera música da América do Sul, da world music. É talvez a passagem de testemunho mais incrível de um escocês imigrado para os Estados Unidos e que, com uma banda também de quatro, fazem aquela plenitude, para mim fantástica, transformada em imagens. Para mim é muito importante tudo que se transforma em imagens mentais, imaginárias. E eu até, se me permites, uma vez no Porto fiz um artigo que ainda não está publicado, que é as imagens de uma música, e a música é precisamente Heaven, que é uma música cheia de imagens. É quase como fazer... Eu trabalho na área da iconografia, da semiótica, das artes visuais. Temos uma música, toda ela, como se estivéssemos a ver o filme, e até faz parte de um filme que eles fizeram, True Stories of Talking Heads, de histórias da América, de uma América que, curiosamente, nos últimos tempos, ironicamente, e na crítica do David Byrne, ela está a começar a aparecer e a sair daqueles cantos escondidos, até elege um presidente, até cria uma tendência, mas é aquela América que ele levantou ou diagnosticou, radiografou, e que as pessoas achavam que era uma América a nutshell, que era assim uma coisa completamente que não existia, mas afinal existe, que para lá das cidades, para lá dos skyscrapers das grandes cidades, existe uma América profunda que é importante não esquecer. Ele não a está a dizer que a valoriza, mas que é importante, ou mais importante, simplesmente é preciso conhecermos essa América, que no comum é o mundo. Mas esta música Heaven é um encontro num bar, acho que vale a pena ouvir. Digamos, é quase uma música de vamos até ali depois do trabalho recordar um bar que se chama Heaven, que é um bocado o sonho que todos os dias temos. De há uns que batem na mulher quando chegam a casa, há uns que fazem grandes, enfim, palermices, há os que apanham bebedeiras, pronto, e há aqueles que vão para um bar chamado Heaven. Estava a te ouvir e estava a recordar-me de uma fase curiosa da tua vida, quando estiveste aqui em Macau de forma mais prolongada, a quando do Mundial de Futebol do Brasil, portanto há 3 anos, onde que tu comentavas os jogos pela madrugada fora, e alguém te chamava o filósofo comentador. Como é que te reveste nesse papel? Foi o filósofo comentador, chamavam-me também, ao mesmo tempo que recebia mensagens, que não era preciso estar a doutrinar assim ou a perorar acerca do futebol, como também no supermercado também vinham ter comigo e diziam: olha, o senhor veja lá se fala bem do Cristiano Ronaldo e da seleção portuguesa, porque o senhor parece mais alemão ou parece mais deste ou daquele, e podia fazer assim um bocado mais favor à pátria e principalmente àquele senhor, àquele rapaz. E eu recordo-me que quando foi aquela derrota de Portugal, eu castiguei severamente, como detrator que sou da figura, assumido, e digo aqui urbi et orbi, portanto, sem problema nenhum. Se calhar amanhã no Royal ou no outro supermercado vou receber mais, mas sem problema nenhum, porque acho que isso é uma das belezas de Macau, é as pessoas ouvirem-nos dizerem que não ouvem, mas depois no supermercado, na fila, olha, você veja lá, sério. Mas foi uma experiência muito interessante que o amigo Marco Carvalho. E foi exatamente o Marco Carvalho. Foram umas noitadas fantásticas de risota e de caminho, atravessar a cidade a acordar durante noites seguidas e vir trabalhar no dia seguinte, mas foi extremamente aliciante os chineses a virem nos perguntar se aquilo era penalti, comentadores de canal chinês que estavam, mas o conhecimento de futebol deles muitas vezes, e vinham lá perguntar se aquilo era mesmo autêntico, o Brasil perder daquela maneira copiosa com a Alemanha, mas isso também tem a ver um pouco com, enfim, eu cresci no... Muitos irmãos que somos, e o são futebol, todos do Porto? Todos portistas, sim. É, desde que o Porto existe, que a minha família é portista, portanto é quase como está no ADN, como se diz agora. Mas sem fanatismo, sem vãs glórias, nem lamentos. Toda a gente dorme todos os dias e come e janta, mesmo que o Porto perca. Mas pronto, temos esse bichinho de família, faz parte. Exato. Faz-me este paralelismo entre estes três aspectos da cidade do Porto: cidade, futebol, vida. O Porto foi eleito como o melhor destino do mundo para o turismo. É um galardão turístico, político, oficial, camarário, autárquico. É uma cidade que tem recuperado grande parte do seu tecido urbano antigo, abandonado, desertificado, embora com custos para a população. Quem vive no centro do Porto hoje em dia passa a ser quase um objeto de museu ou uma figura de museu viva, que vive numa zona bonita. Antigamente era considerado um maluco, um louco, um alternativo, enfim, um hippie retardado. Hoje em dia já é visto quase como um sortudo, porque tem um espaço naquele lugar tão caro da cidade, que agora é pejado de turismos, de hostels, de tuk-tuks, enfim. É uma completa selva, mas é o Porto Cidade, o Porto Clube e o Porto Futebol, o Porto Identidade, misturam-se. O próprio hino do Porto é aquilo que é a própria identidade da cidade. O que diz o hino? É a cidade leal, invicta, como o próprio brasão da cidade, que é um... quase como se fosse um cântico da história de Portugal, a cidade indomável. A história do Porto é muito interessante, porque o Porto foi sempre, desde o século XVI, XVII, foi uma cidade de revoluções, foi uma cidade de liberdades. O Porto nunca se vergou, e via-se isso nas revoltas contra os impostos centralistas da capital. O Porto foi sempre uma cidade indómita e movida por uma identidade muito própria. É mais do que uma cidade, não é? E o clube representa, também é mais do que um clube, é um pouco como o Barcelona, também mais que um clube, de certa forma. Não é, hoje em dia, não é contra a capital, nós não marchamos contra a capital, nem eu estou autonomista, eu gosto de Portugal por inteiro, gosto muito, gosto da Évora, daqui da terra, do nosso grande amigo João Cordeiro, gosto muito de passear pelo Alentejo, espraiar os olhos, as vistas, alargar. É quando, por exemplo, quando saía de Macau, gostava de chegar, de viajar pela A2, porque uma pessoa, por aquelas estradas do Alentejo, Monsaraz, Mourão, que ficamos assim perdidos, assim, recuperamos o espaço. Mas o Porto, de facto, é uma cidade que atualmente está com um elan para os próximos 5, 6 anos de grande crescimento. É uma cidade que está com uma universidade, a Universidade do Porto, muito pujante. É uma universidade que tem um ritmo de crescimento hoje em dia enorme, com uma população estudantil de 30 e tal mil estudantes, dos quais mais 4 mil são estrangeiros. É uma das cidades, é um dos spots Erasmus, por exemplo, atualmente. E é uma cidade que está a recuperar a sua imagem. Aqui há uns anos atrás, um amigo, José Manuel Simões, disse: pá, estive no Porto e achei a cidade que estava muito bonita e muito bem recuperada. E é engraçado que eu raramente ia ao centro e até estava aqui em Macau e fui lá, numa das vezes que fui, vou passear no centro para ver, e de facto é assim, pá, está mesmo bem a cidade, embora pronto, com esse condicionalismo para quem vive no centro, para quem opta por viver na cidade, enfim, não precisar de carro para ir ao Arts and Parts, para ir a um bar ou para ir a uma galeria ou uma exposição, uma instalação, não é? E que vive na bolha, no centro, e que se compagina com parte da cidade no seu pulsar. Hoje em dia é um bocado um ET, eu sei, mas a cidade está muito bem. Vamos ouvir Indigo Eyes, Peter Murphy, dos Bauhaus. Curiosamente, um concerto que também vimos junto. Ele cantou esta música à janela do Rivoli, lembras-te? Exatamente, numa tarde, numa noite de julho, depois do palco do Rivoli, da cobertura das cadeiras da orquestra ter abatido, quando ele performa como se fosse um helicóptero com um dos membros do crew, que pega nos pés do Peter Murphy e começa a rodar. E começa a cantar o Kick in the Eye dos Bauhaus. E o Kick in the Eye implicava na altura dançar com Doc Martens e pular, e o palco em madeira do Rivoli abate, e o concerto, um amigo meu ficou até com umas mazelas. O que é que o Peter Murphy faz, muito profissionalmente, e eu gabo e gostei muito da atitude dele e nunca esquecerei. Então, meus amigos, eu vou acabar o concerto nas janelas do Rivoli, voltado para a Praça Dom João I, em tronco nu, estava uma noite quente, com a sua banda, com as adaptações que fizeram de microfones, etc. E ele com uma guitarra acústica, creio eu, já não me recordo, está ali com a sua longilínea aparência, a cantar free, grátis, para toda a gente. O 78 parou, a polícia teve uma atitude muito rara em Portugal. Vamos com a música, vamos todos play it again, Sam, ok? Siga a Marinha, como se diz no Porto. E o palco, era o facto, eram as janelas, e a cidade foi-se compondo ali a ouvir pérolas, não é? Ouvir músicas do Peter Murphy e dos Bauhaus, aqueles clássicos maravilhosos que fizeram uma geração, e que ele estava no auge das suas potencialidades. Indigo Eyes é um bocado, Indigo lembra-me o Índico, claro, lembra-me a Ásia, lembra-me os caminhos que os gregos, os indicopleustas, os viajantes do Índico que procuravam a Ásia. Lembro-me também um bocado sempre deste caminho ao contrário do Sol. Em vez de seguirmos o caminho do Sol para o Oeste, invertemos e vimos à descoberta de Macau. Indigo Eyes, Peter Murphy. Vamos ouvir. Já hoje tivemos o Vítor Teixeira, historiador, tivemos o Vítor Teixeira, saudosista, tivemos o Vítor Teixeira, um homem de valores, tivemos um filósofo, tivemos um romântico. Fizeste-me lembrar um poema de Fernando Pessoa. Escrever é esquecer, a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas, como a dança e a arte de representar, entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas, contudo, não se afastam da vida. Umas porque usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma vida humana. Vitor, e o romântico? O romântico, nós temos os caminhos do romântico no Porto, não é? Lá estou eu. O Vítor romântico, mas não trópico, como José lembra Cid. A música do José Cid. O Vítor romântico, acho que era essa a pergunta. Existe, sem duplas nem triplas personalidades, nem ubiquidades psicológicas. Mas existe, como diz a música, com direito para amar, para viver, para ser um hedonista neste mundo que muitas vezes marcha intrepidamente para o abismo da materialidade. Acho que temos sempre aquela retaguarda de romanticamente. E aí eu podia responder da forma mais, para mim, eloquente. Macau, para mim, é muito romantismo. Muito. O meu olhar para Macau, eu sei que é um olhar sempre para o passado glorioso, ou para a fragata da Dona Maria II que explode, e quando explode a notícia já tinha chegado a Portugal. É um daqueles mistérios de Macau. Mas eu vejo Macau também como aquela nostalgia, aquela saudade de regressar, de estar, de me sentir em casa sempre. E Macau tem esses gritos na rua do cantonês, tem esse pulsar, esse caminhar de uma maneira muito diferente da nossa. E isso causa, mesmo com a poluição, mesmo com a carestia, mesmo com a... Mas é sempre esse sentimento romântico de ver Macau, mas também pragmaticamente pensar que Macau é o que é por aquilo que foi e por aquilo que vai ser. Tu, aliás, trabalhaste muito e tens vindo a trabalhar, continuas a trabalhar, nas relações históricas Portugal-China. Trabalhas também na área da arte e do património, nomeadamente o da expansão portuguesa na Ásia Oriental. Ao longo deste processo de estudo e dedicação ao que é a história, em particular a história da arte, a que conclusões tens chegado face às relações Portugal-China e que vínculo Macau representa nestas relações? Macau representa um dos aspectos mais importantes, e vemos isso na própria filosofia Um País, Dois Sistemas, que é claramente uma ênfase que se dá a Macau e a Hong Kong. Hong Kong, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista que será uma expansão económica, ou a China manter-se num topo, ou ter quase como uma válvula de segurança do ponto de vista dos mercados, do ponto de vista de estar na frente, na vanguarda bancária, do mercado de capitais. Macau representa uma suave forma de chegar à África, de tocar em África. Podemos até pensar em muitos aspectos da lusofonia económica, do carvão de Moçambique, como também do petróleo de Angola, como as matérias-primas que os Palopos produzem, etc. Eventualmente até no futuro São Tomé e Príncipe, quando as águas profundas começarem a jorrar o petróleo que existe em quantidade, ou pelo menos na questão da mudança das opções estratégicas ao nível da energia por parte da China, mas Macau é, de facto, dentro daquilo que é o renascimento das tradições chinesas, um certo regresso a Confúcio numa adaptação à economia de mercado dentro da lógica que é a da democracia popular de matriz pequinense, de matriz, não digo maoísta, se me perdoem, permitem, mas dentro de uma matriz da modernidade chinesa, Macau representa um pouco essa filosofia da China retomar um pouco um processo antigo na modernidade e na relação com outros povos, com o Ocidente. Macau é um laboratório, é um centro de estágio histórico chinês de contactos com o mundo ocidental. Há um episódio, 1706, um cardeal que foi enviado a Pequim para impor o Ocidente na China, contra os ritos chineses, etc. E é engraçado que o cardeal tornou o seu nome, digamos, é o responsável pela viragem até os dias de hoje da China, ou um certo, não digo isolamento, mas de crítica precisamente a essa imposição greco-romana colonialista de Roma, da Igreja, etc., da Europa, do eurocentrismo. E é engraçado que esse cardeal morreu aqui em Macau. E morreu aqui em Macau, jovem ainda, mas a atitude de Macau, do bispo de Macau, e a atitude da cidade de Macau foi: não, nós somos uma possessão portuguesa, mas nós entendemos muito bem aquilo que é a identidade da China. E a China viu sempre Macau, e nós, quando vemos o processo de reunificação de Macau à China, com Deng Xiaoping, com o general Yan, etc., vemos precisamente como os chineses são um povo com memória. E essa atitude do bispo Dom João do Casal e do Senado, do povo de Macau, de terem visto no cardeal, não a pessoa, mas a atitude dele, como uma atitude que não observava nem tinha em consciência aquilo que era a realidade da China. E Macau sabe, porque é a China, conhece e avalia muito bem o que é a China no mundo, e a China e o mundo, como a China também sabe da importância de Macau como uma plataforma, como uma placa dentro da China, mas é uma ponte que se estende não apenas para a lusofonia, não apenas nas questões do jogo, mas Macau tem uma importância estratégica muito maior do que aquilo que o cidadão comum no dia-a-dia, no cotidiano, avalia. Macau é de facto uma relação muito privilegiada com essa lenta tentativa que os chineses estão a marcar de ligar a tradição à modernidade, ao presente. Tu atualmente resides no Porto, voltaste à tua cidade natal. Dizias-nos, antes de começar este programa, que todos os dias tens saudades de Macau. Sim. Saudades de quê, Vitor? De Macau. Das silhuetas de Macau. The Shapes of Macau. Gosto e lembro muito da vida, da camaradagem, de tudo aquilo que é quase nós juntos aqui podemos não apenas recordar Portugal, não é uma questão de viver Portugal, mas é de termos, neste lado do mundo, fazemos parte de uma identidade, de um processo que faz parte da nossa cultura, que é o caminhar andando juntos numa terra diferente e observando, vivendo num mundo que também é um pouco diferente, é peculiar. Mas tenho saudades de Macau, daqueles fins de semana de outubro, com aquela temperatura, aquele sol, em Xiaokuan, a ver o mar, a tomar uma cerveja. Gosto da vida, do ritmo de vida de Macau. Gostei e gosto de ensinar em Macau, gosto muito de trabalhar em Macau. Gosto de estudar Macau, gosto de ir ao IPOR, gosto de ir ao arquivo, de sentar ali junto à confeitaria portuguesa, num restaurante chinês, gosto daquela coisa da vida chinesa, da sopa, de às 7 da manhã estar a comer uma galinha qualquer com os vegetais e não perceber nada do que estão a falar à minha volta. Gosto de toda aquela aventura diária que é o ritmo simpático, dolente, quase como se fosse um embalo, voltando ao princípio do programa, que é viver em Macau. Mas gosto do verde de Macau, e gosto de passar as ilhas e principalmente atravessar a Ponta Pé, que é um fenómeno de Teixeira, era o Monsenhor Manuel Teixeira, e muita gente às vezes me goza, bem, só os Teixeiras é que gostam de atravessar assim a ponte, como outras figuras, mas particularmente acho que os Teixeiras gostam de atravessar a Ponte de Macau. É a nossa metáfora. Strange Love. Strange Love, que é uma música dos Depeche Mode, que vamos ouvir de seguida, e talvez também a relação de amor de Vítor com Macau. Sim, é verdade. Strange love, that's how my love goes. Strange love. ouvimos Strange Love, Depeche Mode. Foi um prazer ter estado contigo, Vitor. É um prazer ter-te em Macau. Tudo meu. O prazer é meu, por todas por estar aqui, é sempre meu. Gosto muito e espero voltar. We'll meet again, portanto. Obrigado por ter estado connosco, no nosso Frequência Académica. Boa noite. Eu sou José Manuel Simões.